de Araújo Produções. Banda Os Tops, pra beber, amar e arrochar. Tem gente que é mais forte que o homem de ferro. Termina um relacionamento, não sente um pingo de saudade. Tem gente que esquece mais rápido que o flash. Seu portão deve ter alguma treta com meu coração. Se eu fosse um super-herói, eu seria o super recaída. E o meu super-poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida. Se eu fosse um super-herói, eu seria o super recaída. E o meu super-poder é correr de quem só ferra com a minha vida. Garçom, traz mais um traque de bonita. Tô sofrendo, fala sério. Gente que é mais forte que o homem de ferro. Termina um relacionamento, não sente um pingo de saudade. Tem gente que esquece mais rápido que o flash. Mas eu não te esqueço. Eu bebo, eu ligo, eu vou bater no seu portão.